Vários problemas é o tema. Vivo de aparência, do mais forte que um soco anula minha existência. Meu sonho de consumo é a parede rebocada. Mesmo sem ser nazista, quis um muro em minha casa. Eu combatendo o consumismo que pra mim já era vício. Só me trouxe prejuízo, me escraviza num serviço. Quando eu bateu o desespero, vários deixaram falando. Me apeguei na flave e continuei andando. Já desejei maldade até pros menor de idade, apertando o gatilho da laje de sniper. Difícil pra mim entender, desejar morrer, pra suportar o baque de perder as coisas sem nem ter. Há mais de 20 décadas querendo ter conversa com a materna que joga na cara que o leite era dela. E antes de rasgar lá fora, dólar e gobola, tive que arrumar minha vida sem casa pedindo esmola. Vi meus pés sendo enrolado nos fios do RCA, e quantas chances que eu tive e não soube aproveitar. Minhas manias limitadas, mas por dentro não vê nada. Ao mesmo tempo que eu arrumava, eu mesmo bagunçava. É pra você ver, te dei vários igual a você, que não aguenta todos os seus problemas, já pensa em perder. Pra fazer um vencedor tem que saber vencer, pra ter a honra da dor tem que saber perder. É pra você ver, te dei vários igual a você, que não aguenta todos os seus problemas, já pensa em perder. Pra fazer um vencedor tem que saber vencer, pra ter a honra da dor. Vai entender meu coração se eu também não tive dó. Sem um pingo de compaixão pra quem roubou do meu suor. Neurônios corrompidos, pensamentos em conflitos. Instala a felicidade que o sorriso eu inicializo. Já menti pra não sofrer, já matei pra não cair, já chorei pra não perder, já bati pra não fugir. Olhei pro rap desmotivado pensando em parar. Um elogio anônimo fez eu me motivar. Sem preconceito de vitória, uma vingança estancada. Já me vi com mais amor quando eu era psicopata. O esforço rotineiro que não resultou em nada. Os batimentos cardíacos a vir atrapalhar. Um descontrole emocional, os pensamentos obscuros. Nem tinha passado o dia e eu sonhando com o futuro. Hoje sinto inveja de quem dorme sossegado. Mesmo sem aniversário da família, ganha abraço. É pra você ver, te dei vários igual a você, que não aguenta todos os seus problemas, já pensa em perder. Pra fazer um vencedor tem que saber vencer, pra ter a honra da dor tem que saber perder. É pra você ver, te dei vários igual a você, que não aguenta todos os seus problemas, já pensa em perder. Pra fazer um vencedor tem que saber vencer, pra ter a honra da dor tem que saber perder. Me acomodei sem perceber, meus sonhos não saiu dos planos. E quando achava que batia, estava apanhando. Nenhum sono profundo, cura de sol aguçada. Pra muitos é talento, pra mim traumatizada. Respirei por um minuto em um passeio na viela. Me apeguei à morte sem saber que a vida é bela. E eu esperançoso acredito no futuro, que o tempo é quem define como acaba isso tudo. Que talvez era besteira e eu tampando com a peneira, se preocupando à toa e não passou de brincadeira. Sempre assim no momento nos vemos desesperado, e ao passar aliviado parece que foi tão fácil. Desculpa, tá desabafando em uma letra de rap. Muitas coisas que eu disse, muitos vivos já senti na pele. Espere que eu volte o dia com a solução, explicando como suportar a dor sob pressão.